apaixonado. Vou dizer em forma de canção. O mundo inteiro vai saber que você é dona do meu coração. Eu sou um eterno apaixonado. Vou dizer em forma de canção. O mundo inteiro vai saber que você é dona do meu coração. Gosto do seu olhar, do seu jeito de andar. Seu sorriso, meu benzinho, eu quero te amar. Eu sou um eterno apaixonado, vou dizer em forma de canção. O mundo inteiro vai saber. Você é dona do meu coração. Eu sou um eterno apaixonado. Vou dizer em forma de canção. O mundo inteiro vai saber que você é dona do meu coração. Gosto do seu olhar, do seu jeito de andar. Gosto do seu sorriso, meu benzinho, eu quero te amar. Seu jeito de andar, gosto do seu sorriso, meu benzinho, eu quero te amar. Gosto do seu olhar, do seu jeito de andar, gosto do seu sorriso, meu benzinho, eu quero te amar.